meu bem amado, meu peito sempre a bater, me traz de canto chorado, somente por vosso ser. Me agrado da morena, de anda todo brejê, que da gente não tem pena, machucando o dia inteiro. De longe o peito amante, tendo na alma só amor, vê a serra verdejante, toda cheinha de flor. De longe o peito amante, tendo na alma só amor, vê a serra verdejante, toda cheinha de flor. Pensando na sua imagem, numa noite de luar, na viola canto e choro, amarguras de um penar. Faço um ser, não sabe o rumo da paixão que me devora. Desta terra eu assumo, pra esse mundo vou-me embora. De longe o peito amante, tendo na alma só amor, vê a serra verdejante, toda cheinha de flor. De longe o peito amante, tendo na alma só amor, vê a serra verdejante, toda cheinha de flor. Sinha moça, meu bem amado, meu peito sempre a bater, me traz de canto chorado, somente por vosso ser. Me agrado da morena, de anda todo brejeiro, que da gente não tem pena,